Luto pela segurança, luto pela educação, luto pela saúde, luto pela liberdade de expressão, luto pelo saneamento, luto pelo direito de ir e vir, luto por um país que acordou, mas infelizmente voltou a dormir. Luto pelas periferias, luto pelo povo segregado, luto mesmo de luto ao ver meus direitos sendo violados. Nosso verde sofre com desmatamentos e queimadas, o amarelo em mãos mal intencionadas, 26 estrelas longe de um céu azul de sucesso, porque aqui desordem regresso. A maior arma contra o sistema é a mente informada, colete de conhecimento e as ideias blindadas. Vê que inimigo que te dá auxílio, esmola do governo, ao mesmo que lucra suas custas com lavagem de dinheiro. Capitalismo é o ar que os lords respiram, nos robotizam pra sermos escravos sorrindo. Somos o 11º país mais inseguro do mundo, rank da educação de 40, somos penúltimo. Que me põe militância por justiça, não por ego, pois não quero ser rei, só por ter olhos em terra de cegos. A elite globalizada assalta nossos direitos, nos deixam só com migalhas parasitas do governo antídoto de doença. Só fórmula que move a indústria, a trocação mental é inadimplência de cultura. Mas se o luto me dá forças e lutar me faz guerreiro, minha voz está no ar pelos nossos direitos.